sem querer ficar só. Mas então, por favor, nem se envolve aqui. Se não ligou quando tudo se foi, é porque não ligava pra nada dali. Um mero detalhe, até cego consegue ler e surdo consegue ouvir. Amor em libras em braille, não dá pra entender o porquê de fingível que nunca existiu. Se não sentiu, mentiu, não dá pra omitir. E o que sobrou aqui foram pedaços de um eu pra reunir. E ser maduro não significa o que viveu ao todo, e sim o que você absorveu do mundo. Quanto você aprendeu com isso tudo. De insistir e desistir, me machuquei em cacos que eu acolhi. E aprendi que só existe amor se conseguir olhar dentro de si. Quebrei aquele antigo espelho que não me reflete, e a sensatez me fez abrir os olhos e deixar de ficar inerte. Pensamento irreverente, sóbrio, mas agora eu vou é deixar no vácuo. Ninguém mandou vir meter o louco e depois fazer eu juntar os cacos. Ainda bem que eu sou lúcido, suficiente pra aguentar o tranco. E não importa a ladeira que eu tenha descido, quando sinto, supo qualquer barranco. Decido o caminho que vale a pena, que afasta não traz o problema. E o pensamento mais profundo talvez seja o que mais me algema. Mas o lugar que eu mais fecundo é o deserto que eu mais inundo. E quem sabe em outro mundo amor não seja coisa de outro mundo. Se eu quiser fugir pra outro lugar, sem você ninguém pra me julgar, eu vou. Da cova dos leões, porém não dos porões. Da quarentena dos rincões, longínquos da liberdade. Ao racismo 5G na sua antena. Algoritmo que te aponta suspeito ou segura seu conteúdo. Alguns grilhões de 2020, sujeito. O planet deixa mudo e eu vejo tudo. Só não comento porque trago no meu entendimento. Tanto faz elogio ou xingamento. Pra eles tudo é engajamento, não tenho tempo. Não conto com a sorte, não jogo com a vida, não é de okempo. Sou espinho na rosa dos ventos. Sou a lei do punho, sou o Kenpo. E eles são um comércio no templo. Pulam a fé e se acreditassem mesmo no que tem vendido, então saberiam que já tão fudido. Tenho aprendido que a vida leva na luz e treva. Coisas se nivelam e algumas mancadas você releva. Então se eleve e cores se revelam. Infelizmente é mais fácil dizer, treta viver, treta de ver. Pra que povo e liberdade deixe de ser um derby. Boca e River, a vida é breve. E eu quero tomar o controle da nave mesmo sem prever. Soube que é fácil chegar e lucrar, difícil é sair daqui sem dever. Se eu quiser fugir pra outro lugar, sem você, ninguém pra me julgar.